Horizontes digitais, revolução tecnológica atual. A tecnologia vem redefinindo nosso mundo com uma velocidade impressionante. Os horizontes digitais ilustram como inovações disruptivas estão transformando setores e impulsionando mudanças radicais, especialmente na área tecnológica. Novas soluções, desde a inteligência artificial até sistemas de automação, estão rompendo paradigmas e criando oportunidades inéditas para empresas e usuários. Inovação e transformação digital. As empresas precisam se reinventar para sobreviver à revolução digital. Tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas, IoT, e blockchain têm impulsionado a eficiência, a segurança e a integração de sistemas, promovendo uma transformação completa dos processos tradicionais. Essa convergência gera um ecossistema robusto que une automação, análise de dados e experiências imersivas. Tendências emergentes. Inteligência artificial, sistemas inteligentes que aprendem e otimizam processos, acelerando a tomada de decisão e a automação. Internet das coisas, conectividade entre dispositivos que transforma a gestão de dados e aprimora a eficiência operacional. Blockchain, tecnologia que oferece segurança e transparência, revolucionando transações digitais. Realidade aumentada ou virtual, experiências imersivas que conectam o digital ao físico, criando novas formas de interação. Com a chegada das redes 5G e a perspectiva futura da 6G, a revolução digital ganha novo fôlego. Essas tecnologias possibilitam velocidades ultra-rápidas e latência mínima, essenciais para aplicações em tempo real e serviços baseados em nuvem. Esse cenário impulsiona não só o setor tecnológico, mas também transforma áreas como saúde, educação e indústria. Impacto na sociedade. A transformação digital promove a criação de ambientes inteligentes e interconectados, onde dados são processados rapidamente para melhorar decisões e otimizar processos. Essa nova era digital aumenta a competitividade das empresas e gera oportunidades de crescimento econômico e social. Contudo, desafios como a capacitação da força de trabalho, a modernização da infraestrutura e a segurança cibernética exigem atenção contínua. Biografia. Este artigo tem como propósito explorar os avanços e as transformações impulsionadas pelas inovações tecnológicas no cenário digital. Com foco na revolução disruptiva, o conteúdo visa inspirar líderes e profissionais a abraçarem a transformação digital, evidenciando o potencial de tecnologias como inteligência artificial, IoT e blockchain para criar um futuro mais eficiente, seguro e interconectado.